Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando! O Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 6 da tarde! Emoções fortes entre Gana e Uruguai, cara. Foi pro, tá indo pros pênaltis a partida. É, vamos ver, né, cara? Vamos ver todo mundo ao vivo aqui, como se fosse a extensão do Brasil pra botar o Uruguai pra semifinal. Ele vai participar. Estamos chegando com o Pretinho Básico e a telefonia imbatível do Big. Tudo de melhor pra você. Fala aí, Cajezinho. Opa, e aí, trouxe a camisa do Peñarol que vai jogar contra o Inter. Aí eu já uno útil com o agradável, não é mesmo? Fala aí, Marcos Pianges. Beleza, chefinho. Sabe quanto eu botei nesse jogo? 1-1, você tem os dois bolão tá hoje. Levando o bolão hoje, hein? Os dois. Tá levando dois bolão hoje, hein? Dois bolão. Ô, Marcola. Não, só quero dois bolão. E tu, Maurício Amaral, tudo cara, bem? Cara, eu tô emocionado com esse final de jogo do Uruguai aí, cara, por isso que o futebol... Os olhos mareados. É cara, verdade. Pra quem não acompanhou, teve o jogador do Uruguai de linha, meteu a mão na bola. O centroavante Suárez. Foi expulso, era pênalti pra Gana, se Gana fizesse... 45, não. 40, não 30, 30 da prorrogação. Né? 30 da prorrogação. E aí o cara de Gana vai lá e erra os pênaltis. Peço licença aqui pra lembrar da Batalha dos Aflitos. Cara, é mais ou menos parecido o negócio. Calma, Lelê. Calma, parecido. É parecido. O Lelê tá morando aqui. Vamos pedir pro Lelê sentar aqui. Lelê, por favor, senta nesse microfone aqui. Senta nesse microfone aqui, bota o fone. Hoje tu vai ser estrela móvel, hoje tu vai ser estrela móvel, Lelezinho. Senta aí. Seja bem-vindo. Vai ser estrela móvel hoje no Pretinho, Lelê. Obrigado, cara. É que, tipo assim, eu tava tendo o prazer de ver. Ah, então vamos cantar uma musiquinha pro Lelê. Lelê! Lelê! A do Lelê! Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê! Lelê, Lelê, Lelê! Sambinha, deixei encabulado. Eu tava vendo o jogo na casa do Cagê, né, cara? E aí fui trazer ele aqui agora. A previsão era ver os 90, né? Sim. Mas aí acabou, né? E a gente ouviu esse drama todo agora no rádio, cara. É, que aflitos. Coisa. É, demais, uma coisa, é demais, cara, muito o rádio grande, é demais, e agora, né, tem que ganhar o Uruguai, né? Não vem classificar Gana agora. Pra gente que tá acostumado e tem toda essa facilidade pra ver as imagens hoje em dia, tu ouviu o lance no rádio, cara? É uma loucura. O Cagê começou a gritar dentro do carro e eu comecei a buzinar, cara. Cara, mas a isso hora é que... demais, cara, porque o Cagê é gremista e eu sou colorado. E os dois torcendo pro Uruguai. Nós torcemos muito pelo Uruguai. A Copa do Mundo é uma das poucas oportunidades em que a gente pode torcer pro mesmo time. Verdade, lá, verdade. Ele, qual muito for, bom. Né? Brasil. Cara, mas a hora que vocês assistirem ao lance, vocês vão se impressionar com o que aconteceu. Porque a bola, cara, era assim, era um meu, gol. É um troço era incrível. Era mais certo incrível, que aquela bola ia entrar do que o pênalti ia entrar. É. Foram três tentativas e o cara deu uma raquetada. O Suárez, o centroavante do Uruguai, a revelação do Uruguai na ele Copa. Ele espalmou embaixo pegou, do travessão. Botou a mãozinha embaixo do travessão e o juiz expulsou ele e deu pênalti. Tá certo o juiz. Claro. Essa cena que a gente viu agora aqui, quando a gente já tinha chegado aqui, do que ele tá ali fora, né, chorando, e ele vê o cara de Gana errando o pênalti, cara, ele começa a ficar comemorando. Cara, e aí tem cara que não gosta de futebol, né? Vamos ouvir a narração da Globo? Vamos! Forla! Uruguai. Mas eu queria salientar mais uma vez o que falou o Lelê agora há pouco. Dá pra botar a narração da Gaúcha, não é mais legal, cara? Vai chegar antes. Pô, pode ser também. É rádio pode igual, ser, né? Claro, é verdade. Não, rádio igual não. É a Rádio Gaúcha, né, cara? Pô, peraí, né? Vamos ouvir. Não, vai na Globo que tá a sincronia. É isso aí, eu tô aqui tocando um samba rock enquanto isso. Quem é de Gana, quem não é? Vibre, torce, partiu, Forlán. Uruguai! De Forlán. Cara, o Potter vai ouvir isso, vai se emocionar. Só pra lembrar o ataque, né, que o Marcinho tava me lembrando aqui. Como o Uruguai teve um jogador expulso. Agora os colorados já têm a sua Batalha dos Aflitos. Olha o cara. Ó, o cara que. Nessa, esse aí que errou o pênalti durante o jogo. Aí, é o primeiro a bater, legal. A bater. Boa essa estratégia, hein? Boa. Ele deve estar tridente, pô. Vai tirar o peso das costas. Pra tirar o peso das costas, botaram o cara pra bater o primeiro. Vai o Ganes. Não, esse aí que errou. O Jean, que é o cara que fez. Vai errar. Ah! Quase, cara! Agora ele acerta. Um a um, um a um. Meu, ele... Ótimo, ele é muito bonito. Todo negão, né? Maravilhoso esse jogador. Ele bateu em cima. Qual é o nome dele? Gian. Gian tem MSN? Gian, é Gian, arroba Hotmail. Gian não é nome de ganês, cara. Mas é Gian. Gian. Azamoa, Gian. Azamoa, Gian. Então é Azamoa, não pode ser Gian. Azamoa tem outro. Não, cara, Gian é dos nossos aqui. É que o Azamoa é Silva lá em Gana. É isso aí. Todo mundo é Azamoa. Que nem o Van, José. Ah, não me vim não classificar agora. Vai Uruguai pro segundo. Vem não classificar, né? Vitorino. Vamos ver. Ah, meu. Pênalti é zagueiro, hein, cara. Vitorino. Olha o tiro de meta. Caraca, segunda posição. Vamos lá, partiu Vitorino, bateu, gol, Uruguai. Esse goleiro de Gana é bom, cara. Reparem no detalhe, não sei se vai repetir no próximo pênalti, mas o goleiro da seleção uruguaia que fica lá no canto, lá na área, ele fica de costa pro lance. Ai, não, ah, não, não quer olhar. Tá, agora esse aí vai errar, quem é esse aí, KG? Acho que é o Azamor. É o alguma coisa? É o Azamor. É o Ganas, amor. Pô, é o camisa 10 da seleção, né, meu? Esse aí é o Apiá. Não, o Apiá nem tá jogando, meu. Claro, o Apiá entrou no segundo tempo. Como é que não? Ó, Apiá, olha lá, olha lá. Distância, pé direito, gol! 2 a 2. E aí saiu xingando, hein? Eu tive a oportunidade de aprender o dialeto ganês. Pô, que legal. E ele disse assim, vamos povo africano, comigo até o fim. Ah, o goleirinho foi na bola aí. Uma palavra diz tudo isso. Exatamente. É tipo o pictograma chinês. Quem é agora, KG? É Uruguai agora, mano. Olha lá de amarelinho lá no canto do canto da tela. Tá, não virado. Vai me errar, Uruguai. Quem é o é o Louco Abreu, cara. Não, não é, mas é o treino. Mudou não muito, Louco. Olha o goleiro de costa lá. Olha o goleiro de boa distância, cara. Ah! Uruguai! Uruguai! 3-2. O baixista da reação em cadeia tá no Uruguai ali também. Olha, os caras que não tomam distância. Ah, e foi por uma teta que não foi cachorra, tu deixa viu? Deixa o pé, se ele deixa o pé. Cara, o Lugano saiu, parado, né? O Lugano saiu. Cara, o Lugano saiu machucado. Imagina o desespero desse cara. Tá no primeiro tempo. Ele é o líder do time e ele tá no banco desde os 20. Agora tá na hora de Gana errar. Na boa, desculpa aí os ganeses que estão ouvindo o Predinho, mas eu torço pelo Uruguai. O pessoal ali da Guiné-Bissau é também aí, da Cidade KG. Baixa, né, cara? Vocês mais uma vez provando que são racistas e querem isso, que o nada a ver, Gana nada a ver, nada a ver. Mais uma vez, eu loirinhos de olho azul. Uruguai, tá muito pertinho da bola e botou a mão. Vai errar, vai errar. Ah, não! Ele pediu! Uruguai! Uruguai! Que isso! Quando o cara bota as duas mãos na cintura, duas mãozinhas na cintura, fica que nem uma xícara. Nem puxa, nem nada. Nem toma distância, nem nada. Aí não é xícara, né, Lele? É muita ingenuidade, né, galera? Não, cara. Não, xícara durinho, ele saiu durinho pra bater o pênalti. Xícara velha tinha duas asas. Ah, inacreditável esse pênalti. Ele atrasou pro goleiro. É xícara de vó, né, com duas asas. E o goleiro tem 6 anos, né? O cara dá 2 passos da parte, pô, esse é craque. Ó, se o Uruguai vai deslocar o goleiro, vai fazer. Olha lá, quem é? Muslera de costas. 16, que é o 16. Vai pra quarta cobrança o Uruguai. Vai pra cobrança Maxi Pereira. Bateu. Ah, não! Pra fora! Ai, ai, ai, ai, ai! Não é possível! Ai, meu mal! Tá tudo igual. Olha, para velho. Parabéns ao Maxi Pereira. Cara, é o jogo mais emocionante da Copa. Com certeza. Cara, pra fora, meu. Olha ali o bonito, ali. Que bonito! É o Lula. Bonito torcedor. É o João Macalé, o Macalé tá que lá. Que cena do caramba. Cara. Mil João, aquele cara ali. Né? Tá, esse que aí vai errar de novo. Cara, vai impressionante. De novo. Vai que o louco errou, cara. Tá, mas o Uruguai tá na frente ainda, cara. É. Não, eles não contabilizaram Gana, ali. É. Se Gana tá fizer... com um pênalti atrás. Sim, o Uruguai ainda tá na frente. Não, tá. Se Gana fizer, empata. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Partiu, bateu. Não é possível, cara. Como é que pode o cara bater um pênalti desse jeito, velho? Se fizer o próximo, é o Uruguai. Louco Abreu. É agora, hein? Louco Abreu. Louco Abreu. Menos, Lelê. Bem menos, Lelê, né? Menos. Bota fogo. Calma. Como é que pode bater? Essa defesa, cara. Bota fogo. Meu, esse aí foi o goleiro que pegou, cara. Foi o goleiro que pegou. Uruguai. Vamos, Uruguai. Uruguai. Uruguai. Uruguai. O que era esperado? Aê! meu, louco, abriu, vai guardar. Nos pés de um gremista. Não, cara, botafoguense, botafoguense. Olha o gol do Grêmio, olha o gol do Grêmio, olha o gol do Grêmio. Então foi um gremista que enterrou o Brasil hoje, cara. Não, e o Lelê ainda falou, o louco Abreu ainda vai fazer pra redimir o Felipe Melo. É, falei pro KG na casa dele. Esse Soares, o cara vai infartar. É o cara que defendeu na minha casa. Falei pro KG hoje. Vai, Felipe Melo, vamos, Abreu! Vamos, ver. Se tu conhece o Louco Abreu, ele vai acertar ou errar? Vai errar. Se ele fizer o Uruguai, tá na semifinal. Vai, Louco Abreu! Pé esquerdo na bola de Cavadinha! Sensacional a vitória do Uruguai. Os caras estão abraçando o... Impressionante. O Lugano? Não, Soares. Soares. Fez o pênalti. Não, é o Louco Abreu, Foi épico, cara. Olha que loucura. Bom, encerramos o Uruguai e Gana. Valeu, Uruguai e Gana. Voltamos com o Pretinho. Que loucura. A diferença do futebol africano, ainda que vigoroso, que viril, mas a ingenuidade do cara, a ingenuidade de dois batedores permitiu que o Louco Abreu batesse o pênalti da maneira categórica que bateu, entendeu, cara? É de Pum! Futebol sul-americano, né? Ufa, então agora Holanda e Uruguai. Terça-feira, 13h30. Uruguai desde criancinha. Uruguai feito bicho. Não, mas amanhã somos quem amanhã? Argentina ou Alemanha? Eu sou Argentina. Eu sou Alemanha. O que é melhor? Cerveja argentina ou cerveja alemã? Argentina. Alemã. Não, mas cerveja não é o que vale nessa hora. Cerveja é o que vale. É o que vale nessa vida. E a carne? O que é melhor? E a carne. Alemão ou argentino? E as loiras? E aí, as loiras? Peraí. Vamos fazer o seguinte. O pessoal tá falando que Brasil e Argentina vão se encontrar ainda, amanhã no aeroporto. Por falar nisso aqui, nos destaques comentados do Clique RBS, o Dunga foi xingado na chegada da seleção ao hotel. Eu vi as imagens. O treinador foi o único alvo da revolta dos torcedores. A seleção chegou à concentração pouco mais de 2 horas depois do término do jogo e o Dunga foi chamado de burro. Na entrevista coletiva depois da eliminação da seleção, o Dunga afirmou que irá deixar o comando da equipe, aliás, já deixou. O Brasil vai deixar a África do Sul às 16 horas, horário do Brasil, de amanhã, sábado, e vai desembarcar no Rio de Janeiro na madrugada de sábado pra domingo. Veio o Paulo Paixão, veio o Robinho. Ah, tem muito jogador de férias, né, cara? Então acho que só o Felipe Melo não vem. Eu quero ver esse desembarque, quem é que vai descer aqui? Não, cara, ele vai desembarcar pra aqueles lances que... Lateral. Não vão nem cruzar com as pessoas. Se fosse Porto Alegre, ele sairia pela Sertório. É tipo assim, né, que nem o Leão da Montanha, né, Lelê? Sairia pela direita. Viu as imagens, Marcelino? Eu vi as imagens. Na bad, né? É, vi na bad, chamaram de burro, tipo rico. É, chamaram, é muito É pecado pesado. Massa de ar seco faz temperatura chegar à faixa dos 30 graus. A tarde de tempo firme e sol fez a temperatura subir muito. Uma massa de ar seco cobre boa parte do país e impede a formação de nuvens de chuva. Previsão para os próximos dias, sábado, tempo seco. A ausência de nuvens durante a madrugada aumenta um pouco mais a sensação de frio na serra. Mínima deve ser de 6 graus e máxima perto dos 30. Oba! No domingo, mais um dia de muito sol e tempo abafado à tarde. E eu tenho informação aqui, uma informação de fonte segura, que este tempo com esta temperatura vai ainda até quarta-feira. Isso aí. Aqui pro Brasil, é verdade. Enchente em todo o sul do Brasil. Aí depois, salve-se quem puder. A japonesa Toyota fará um recall para 270 mil veículos. Olha, tem que dar os parabéns. O que adianta ser a Toyota daí, né, cara? Tem que dar os parabéns pro pessoal da Toyota, né? Recaprichada, né? Eles têm caprichado. Recordista em recall, tá tudo uma beleza. Recall é um lance engraçado. É, né? É uma chifra, não, recall. Engraçado pra concorrência, né? É, não, mas é que tipo assim, recall. Né? Eu consertar um defeito, né? Exato. Eu acho que tinha que se chamar call, né? Exatamente, meu. É pro cara se sentir bem. Não, estou indo para o hospital. Tipo, tu briga com uma gatinha, tá? Porque tu tem um defeito, sei lá, tu bebe demais. E tu chega pra gatinha assim, ó. Não, eu vou fazer um recall. Depois a gente conversa. E aí depois a gente volta pra conversar. Vamos adotar esse termo, cara. Não, eu vou começar hoje com a campanha Lelê Estrela Morta. Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê. deixa eu continuar aqui, cara. Em todo mundo, não é só no Japão, obviamente, ou só no Brasil. Não, o mundo todo que quer o Lelê de Estrela Móvel. É no mundo inteiro, 270 mil veículos da linha Lexus. A Toyota descobriu um defeito na mola das válvulas que pode provocar um ruído diferente e até mesmo o desligamento do motor. Pode crer, Feder, eu tenho um funcionário, meu jardineiro, tem um Lexus desse aí. Vou dar um toque pra ele, então. Nos últimos meses, a Toyota fez recall pra nada menos que 10 milhões de veículos em todo o mundo. Hein, cara? Será que os caras estão bebendo lá? Cara, sabe o que é? Que a Toyota tá terceirizando pra China a fabricação dos carros. Explica muita coisa. Cara, na Toyota eu não sei, mas é Amsterdã, a galera deve estar bebendo a full. Olha, Amsterdã, eu fiz um contato com meus amigos de Amsterdã. O negócio tá bonito lá, Magnata. É? Tá. A gente, inclusive, ia tentar um contato com a Chantiluz mais uma vez, mas achou que ia ser pisoteado no pobre do torcedor brasileiro, né, cara? Já vamos tentar, então, daqui a pouquinho, um contato com o nosso posto avançado em Amsterdã. E o Ronaldinho não conseguiram contato? O Ronaldinho está gravado o contato, nós conseguimos um contato com ele hoje à tarde. Uma entrevista exclusiva, mas ele, na hora, agora o Ronaldinho está voando. Sim. Ele tá voando e agora não poderia falar conosco. Ele tem páprica, ele vai ver as viagens. E nenhuma chance de contato com o Potter agora. O Potter deve estar louco. Sim, 6:30. Daqui a pouco. 6:30. Ele vai estar muito emocionado. 6:30. Daqui a pouquinho. Pesquisa Datafolha aponta a intenção de votos à presidência. Levantamento foi realizado entre os dias 30 de junho e 1º... Hã? 30 de junho a 1º de julho. Dois dias. Dois dias. Ontem. Saiu o quê? Serra aparece com 39% dos votos e a Dilma com 38%. Olha! A Marina do PV, Silva do PV, aparece com 10%. E em um cenário de eventual segundo turno, o Serra com 47 e a Dilma com 45. É Datafolha isso, né? Datafolha. Também conhecido como Data Fantasy, né? Data Fantasy. Cara, porque tipo assim... É uma posição tua ou é um editorial da empresa? Não, é o que eu leio. Assim? Não, da empresa. Mas eu leio aí um monte de gente falando que tipo não tem relação com a realidade, assim. É, a terceira pesquisa que sai essa semana é a primeira. É a mais discrepante de todas sempre. O Hip Hop e o Vox Pop, ele aponta a Dilma. Por exemplo, tá? Sensacionalista. Por exemplo, não vou te explicar. Por exemplo, da Datafolha da última pesquisa da Datafolha pra essa, o Serra cresce 12% no Rio Grande do Sul. Mas com todo esse prestígio da Ieda e com toda essa novela do vice dele, índio. Mas a galera não associa. O pessoal não associa. Ainda não tá associando a Ieda ao Serra, né, meu? Pois por que ele cresceu? Não sei. Bom, mas eu não sei se eu sou a favor ou contra pesquisas, né, cara? Mas enfim, acho bom que vários... Quero que lazai, né, que vários institutos a façam, né? Pra gente verdade. Ter uma... Eu, no momento, estou entrando nesse mercado de pesquisas também. Instituto Almir de Opinião e Pesquisa. Vai fazer uma pesquisinha sobre a popularidade do Dunga. Amanhã. É o último destaque do Clique RBS aqui. Termina a greve dos servidores da saúde em Santa Catarina. O serviço deve voltar ao normal a partir de amanhã. Só queria ver a Copa, né? O Brasil tá fora, nada a ver. Por que isso, porra? Muito serviço deve voltar ao normal a partir de amanhã. Pô, aliás, hoje à tarde o pessoal deu uma banda pelo prédio aqui, o pessoal tava bem cabisbaixo, bem desinchadido. Vai ser um fim de semana duro pra muita gente. É que imagina esse pessoal pobre. Não tem outra alegria na vida, né, VT? A não ser o futebol, especialmente a seleção brasileira, né, guri? Futebol, churrasquinho, pagode e construir umas paredes bem retinhas de vez em quando. É lamentável, né? Puxadinho, né? Tem um lugar, que vai estar de bom astral hoje, cara. O Ossip. O Ossip do PD, né, cara? O PD deve estar enlouquecido. É verdade. A gente falou no pretinho da UMA. Maurício tá tentando contato com a Xante. Então vamos dar uma rodadinha aí, tá na hora dos fatos do dia, cara. 6:23, vamos lá, Jesus! Fatos do dia! Fatos do dia! Uma e quatro! 1:04? 1:04. 1:04 a gente tava amanhã. Madrugada. 1:04, já é hoje, né? Sim, a primeira hora desse dia. 1:04. Megan Fox é flagrada trocando carinhos com o marido. Ela casou, né? Casou. Com quem? Casou o marido. Com o marido. Cara, ah, sério? Não! O cara casou que fazia. Lembra do Brandon do Barrados no Baile? Ah, o Brandon. Não é ele. Não é aquele cara, é um outro. Brandon Flowers? É. Mas... Não, Brandon Flowers é o The Killer. É, não, é o Brandon. É, Brandon. Beverly Hills lá, o Barrados no Baile. Sim, pô. Sim, Marcos. Então, tem um outro lá, ator, que era amigo do Brandon, que é o atual marido da... Tá, mas como é que é o nome dele? Ah, é muito importante a informação, realmente, sabe, pra gente ficar meia hora debatendo isso aqui, ninguém sabe o nome dele. É Piaja, é importante a informação. É importante por quê? Porque acabou! A Megan Fox casou, cara. Que acabou, cara? Acabou toda a esperança. É que nem a mãe do Cacá casar. Calma, pelo amor de Deus, cara. A Lelê vai ficar triste. Deixa eu só o Cagê nos fatos do dia. 13h34, Alexandre Pato conversa com Morena em evento em São Paulo. Olha! Que horas? 3h34, 4:26 da matina. Não pode nem conversar. Vai dar mais 5 mil pra sair daqui um ano, né? 5 mil pra cada uma por mês. 5 mil. Ele ofereceu 5 mil pra Stephanie. Tudo isso. Tudo isso. 6h35, Gisele Bündchen aparece em público bem abaixo do peso. Cara, uma tábua de passar roupa, cara, impressionante. Não, ela já é abaixo do peso, né? Já é abaixo do peso. Mas agora tinha engravidado, teve o filho, podia ter dado uma rechonchinha. Tudo bem, Maurício, tu que tá legal, Isso pode prejudicar os contratos publicitários dela, será? Não, cara. Não, né? 8h45, Cameron Diaz quer comprar biquínis no Brasil. Eu estou vendendo, Cameron. Lily, call me. 10:01, Juliette Lewis pinta cabelo de azul. É homenagem a ela que ia trouxer pelo Brasil que tava de azul. Ah, que legal a Juliette Lewis, né? Eu adoro a Juliette Muito legal Lewis. A Juliette Lewis. Agora ela tem aquela banda Juliette and the Licks. Né? Mas ela é a guriazinha do filme Assassinos por Natureza. É o pessoal mais da antiga. Agora já não tá mais guriazinha. É, né? Eu tive a oportunidade, a cara, De o quê? De o quê, Lelê? Não, cara. Não, tipo, que ela tem uma banda, né? O VMB, aquele que ela tocou. Pessoal, vamos ouvir o Lelê hoje. Cara, eu tava naquele VMB, a Juliette Lewis tocou, ela tava atendendo todo mundo, eu devia ter dado uma piruseada e pedido pra tirar uma foto com claro, ela. Claro, deveria. Mas eu fiquei com vergonha, eu tirei a foto com o Fernando Vanucci. Não, que a abordagem foi mais fácil. Eu cheguei pra ele e falei assim, velha, vai ficar suela ali. Isso eu falei em 2006. E o Vanucci falou que o Brasil é logo aqui. Mas, cara, sério, a Juliette Lewis é muito gata. Muito gato. Tipo, acho ela meio inchada. Alguém tinha dúvida? Cara, assim, ó, não, na boa, só um pouquinho. A Juliette Lewis é o Piantes de cabelo comprido. Eu acho ela meio inchada. Tu imagina o Piantes sem barba, sem assim, cabelo é igual. É o Rooney. O Piantes sem barba é o Rooney, cara. É igual a Juliette Lewis. A mina tem tanta moral que o cara que tocou batera no disco da banda dela é o Dave Grohl. A moral que ela tem. Então eu sou a Juliette Lewis mais barata que você pode arranjar. É verdade. Ou a melhor que a gente pode arranjar. Meio-dia e 53, Sônia Braga compra apartamento na Cinelândia. Adoro a Sônia Braga. O Brasil perdendo o jogo, ela comprando apartamento. Na Cinelândia. É uma fuleiragem. A Sônia Braga, desde que fez Gabriela, não tem mais identificação com o Brasil. Não tem. Ela foi para os Estados Unidos, fez carreira lá fora e fala mais inglês que português hoje em dia. E o que, que tu acha do Beijo da Mulher-Aranha? O Beijo da Mulher-Aranha é um péssimo filme. Ela foi mulher do Robert Redford, né? É, claro. Sim, senhor. E assim se vai galgando. Foi, sim. Se vai galgando sucesso no Brasil e no exterior, casando com homens talentosos e famosos. Podia ter tido mais sorte, né, Neila? Nanine, não me liga. O que mais tem aí, KGzinho? 14:01, Cynthia Howlett. Esse aí é o Fernando Meligeni de saias. Ah, tá. Exibe corpão em passeio na praia com a filha. Ah, o Fernando Meligeni tá bem, hein, cara? De saias. 16:26, Lindsay Lohan leva soco de garçonete na festa de aniversário. Ah, mas que legal, cara. Sabe por quê? Uma maneira boa de comemorar. É porque o namorado dela tava... saindo com a garçonete. Para! E a garçonete ainda bateu nela. É corna e apanhou ainda. É muito triste o cara ser corno e apanhar. Ninguém aqui nunca passou por isso. 17:23, guitarrista dos Stones vai a evento com namorada brasileira. Opa. É o Ron Wood. Ron Wood. Wood lá. E é uma morena de 30 anos. Mas não era russa, cara. Mas largou a russa. Ele tá fazendo a volta ao mundo. Ah, cara. 30 anos, morenaça. Uma salva de palmas ao Ron Wood. E o Mick Jagger é o canário da banda lá, pé frio lá. Não, o Mick Jagger frio. Tá com a camisa de Gana agora, deu uma entrevista. Agora com a camisa de Gana. O Ron Wood largou a vodka que tá só na caipira agora, né, velho? Cara, tipo assim, ó, só na caipirinha, velho. Algum ouvinte nosso aí que nos ouve em Londres, cara, tiver o endereço do Mick Jagger, manda pra gente que eu vou mandar uma camisa do São Paulo pra ele. Boa, por favor, cara. Pô, e hoje foi um dia negro pra Gana, né, cara? Não, eu fiquei pensando assim, que é negócio. Não, não. Continua com as geos fatos do dia. Agora que. Questão de 23, cara, minutos. Ainda bem que não fui eu, cara. A minha maior felicidade é que não fui eu que disse. E pro Brasil, né? Cara, independente de quem seja, é sempre eu que tomo, cara. Sempre eu que ouço, cara. Sempre eu que vou nas audiências, cara. Desculpa, cara. Faz o seguinte, cara, já que eu tô de picão aqui, bota no meu. Pensa em mim, que eu sou um cara bom pra você. Porra, Lelê! Bota no meu. Questão de 24 agora. 24 minutos. Tchê, quantos? 24. Tchê. Miley Cyrus, é isso? Miley Cyrus. Cyrus. Miley Cyrus e o namorado passeiam na Califórnia. Legal. Será que ela tá não tem calcinha? A notícia da Paris Hilton aí, cara. Qual é a notícia? Cara, Paris Hilton? Vocês não sabem? O que tá que na internet aí, confirma pra mim, porque eu não quero... Pô, primeiro eu tô aqui... É o Lelê Spam. Eu não acho que a Paris Hilton tava junto nesse episódio da Megan Fox aí, cara. Não. Não, é pior. Lá tava no jogo do Brasil e pegaram ela depois do jogo. Tava com o pessoal da Holanda. Prenderam. Da Holanda? Prenderam. É mesmo, cara. Sério? Caiu em cana, né? Aham. Paris Hilton detida com droga no jogo. É olha verdade, aí, pode, né, é verdade. Isso acontece muito no showbiz. Sabe o que ela tava fazendo, Marcelo? Ela estava consumindo entorpecente. Ela estava fumando cigarrinho do capeta. 74,8% dos assassinatos e dos problemas de atenção. É culpa do quê, Marcelo? É culpa do jet lag. O jet lag que viaja, ela pegou um avião hoje mesmo. É verdade. Que barulho. Tá bem, amigo. Ô, Maurício, vamos conseguir um contato com a Holanda ou não? Cara, deu numa caixa postal em holandês, cara. Não entendi porcaria nenhuma. Não, não precisa entender. Liga pro outro telefone. Em casa ela não... A tá comemorando, cara. Ela não tá em casa. Eu liguei pro celular e não atendeu. Ó, o Thiago Medeiros manda as melhores tweetadas sobre a perda do Brasil na Copa do Mundo. Manda aí, Pianjo. Pode ser? O Ian Black escreveu o seguinte: se eu sou o Alex Escobar, eu vou na coletiva e sento na primeira fila. O Rafinha Bastos escreveu o seguinte: dia triste hoje. Perdi minha carteira de identidade. O Bobagento escreveu o seguinte: preço da Volvozela cai 90% na Bovespa. E o Danilo Gentili diz: e aí, vão continuar usando aquelas bandeirinhas no carro ou o patriotismo acabou hoje? Fica a dica. Thiago Medeiros, obrigado aí pelo e-mail. Cara, não aguento mais esses Twitter desses babaca do CQC, cara. Olha a revolta. Olha a revolta. Isso, Girino. Pessoal, o Cagê agora vai se soltar. Saco, meu. O Cagê tá revoltado. Saco, eu não sigo nenhum deles e eu não aguento mais o que eles falam, esses abobados aí. Muito bem, Cagê. Cagê respondo aqui a sua... Desculpa ter nascido. Os caras acham que são... Desculpa alguma coisa, tá, Cagê? E nós, Cagê, nós. Nós e nós, o que que nós? O Cagê vestiu a camisa do Penharol e já saiu do Uruguai. Vem o CQC, vem. Tu não vê mais o CQC, então? Não, eu nunca vi, na real. Nunca viu, na real. Nunca vi, mas os caras ficam tweetando na... Não, mas o programa é melhor que o Twitter. Só não seguir, Cagê. Só não seguir, calma, Cagê. Ele tá bravo contigo também, que veio citar os caras aqui. Eu fico sabendo por ti. Ô, então se tu tá de cara, tem mais algumas coisas aqui pra tu ficar de cara. Mais verdades sobre quem? Quem? Sobre Felipe Melo. Outro. Coitado. Manda um, pode ficar tranquilo. Se disse aí. Injustiçado na entrevista, é verdade, Felipe Melo. Eu considero o Felipe Melo uma doçura. Uma doçura de menino. Quem conhece o Felipe Melo na intimidade sabe que ele é uma criança dócil. Meu, manda aí um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro pessoal do Bradesco Saúde, administração do IPA, Marcelo Garcia manda aqui as verdades sobre Felipe Melo. As namoradas de Felipe Melo têm medo de pedir carinho a ele. Ele pode entender carrinho. Milhares de pessoas no mundo deram entrada no hospital após assistir o Felipe Melo em transmissão 3D. Felipe Melo não é bom de matemática, mas gosta de dividir sem deixar resto. O cartão de visitas do Felipe Melo é vermelho. Após os treinos, alguns jogadores treinam cobranças de faltas. Já Felipe Melo treina como cometê-las. Todas as seleções têm volante. Nós temos para-choque. As atuações destacadas de Felipe Melo na Copa já renderam ao jogador um contrato publicitário vitalício com a Gelol. Felipe Melo não passa a máquina na cabeça, ele só corta na tesoura. Ô, meu, 26-7, vamos fazer os classificados que a gente ficou devendo no programa da Uma da Tarde. É clá, duas ofertas. Olá, amigos do Pretinho Básico. Envio um e-mail para vender meu Corsa ano 2005 1.0 branco com rodas aro 15 do Astra GSI. Possui também película, ar quente, limpador, desembaçador traseiro. Carro muito bonito mesmo. Tô vendendo por motivos de mudança. Interessados pelo e-mail vendocorsa1.0@hotmail.com. O ponto é o ponto mesmo, tá? Ele quer, não falou quando ele quer, cara. Mas ele quer vender. Abraço a toda a galera aí, valeu! Ô, Indiana do PB, sei que parece bobagem, mas tô vendendo o meu pôster do filme The Crow. O Corvo. Este pôster tá comigo desde os 14 anos de idade. Hoje eu tenho 29. Tô vendendo porque tô meio apertado de grana e minha mulher odeia ele. Não, então tu tá vendendo porque tua mulher odeia ele. Não vem te fazer de fortão. Tu é um mandado e a tua mulher não quer mais que tu tenha esse pôster. Coleirinha. Aqui vai a descrição. Ele mede 92x62. Já tá emoldurado, é gringo, nunca vi igual em lugar nenhum. Por favor, me deem uma mão. Tô apertado mesmo, ele ainda tenta dar mais uma desconversada aqui. Hã? Eu vou ligar pra esse cara. Vai ligar pra ele, Lelê? Eu também vou ligar pra esse cara. Vamos tirar isso entre eu e tu, no leilão. Desculpa, quem dá mais? Desculpa te interromper, Feta. Pois não, Lelê. Mas vocês lembram da história desse filme? Que era com o Brandon Lee, filho do Bruce morreu Lee. Morreu nas filmagens. Ele morreu nas filmagens, assim como o Bruce Lee tinha morrido nas filmagens de um filme. E aí a história é que a bala das filmagens era pra ser de festim e não era real. E tem várias cenas desse filme que são feitas com um dublê. Isso aí. Porque ele morreu, obviamente, durante a filmagem. O filme é maldito. E o filme é lindo, cara. É legal. Adoro esse filme. Ele é muito bonito. É O Corvo em português. Tem uma trilha sonora sensacional esse filme também. E o Brandon, né, Lelê? Não sei, cara. Aí é contigo, Neila. Tá, Lelê, o negócio é o seguinte: vai querer. Vou dar o e-mail do cara aqui. Então eu não vou nem ler o e-mail do cara aqui. Não, vai que alguém dá mais, o cara tá apertado. Tá, beleza, então. É pôster corvo. Não, pôster do corvo. Claro, né, Magnata? Pôster corvo, @yahoo.com.br. Ele tá pedindo 150 com possível negociação. Larga cenzão na mão dele que já era. Posso mandar fotos para quem tiver interesse. É o Thiago de Santa Maria. Pô, vai ter que ir lá buscar o pôster. Um fretezinho, né? Almir, não rola um frete de Santa Maria? Como é que é? Não tava ouvindo. Um fretezinho pra trazer o pôster de Santa Maria? Fretezinho, tranquilo. Eu posso trazer pra ti, querido. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá bem dobradinho, né? Mas ele tá apertadinho. É enquadrado. Tem um amigo meu, Gauchão, que não tá apertado. Esse daí não tá apertado. Ô, meu, show do intervalo. Voltamos em seguida. Vamos faturar? Vamos faturar, Almir. Vamos lá, Almir. Vamos faturar, vai. Quem sabe a gente não dá uma faturadinha? Vamos lá. Muitos anúncios aqui de venda de camiseta do Brasil, preço de ocasião. Boa! Preço de ocasião, você. Camiseta, aí, bandeirinha, vuvuzela, tudo. Vuvuzela baixou também. E televisões, 42 polegadas. Muita gente cancelando a net, pessoal. Muita gente cancelando, hein? Não, amigo, tô brasileirão. Cara. E tem um especial aqui, ó. Vendo jaqueta das Paquitas. Achava que dava sorte. Deixa eu te falar uma coisa, dar um recado pra esses caras aí que estão cancelando a assinatura. Não cancele a assinatura, a net tem muitos canais com muitas opções. É Libertadores. Libertadores, Brasileirão, pay per view do Brasileirão. É gremista. Não, dá pra secar. Tem Copa Sul-Americana. Eu não te trago mais. É só argumento pra não cancelar a assinatura. É verdade, eu sou contra. Com o pessoal da net, não é? Vou dar o e-mail. Ajuda nós, né? Vamos lá, vai daí, Almir. Tem mais um aqui, que esse daqui, eu vou dar um e-mail desse daqui, que é Vindo Jaquita das Paquitas, eu achava que me dava muita sorte, dunga@brasil.com. Não deu sorte hoje pra ele, tadinho. Se você quiser entrar em contato, dunga@brasil.com, www. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo site da Atlântida. Quase 2 milhões de acessos o site da Atlântida. Olha! No mês de junho. Muito obrigado a você que nos ouve pela internet. São mais de 15 mil ouvintes a cada programa ouvindo o Pretinho Básico pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, por sua fidelidade. No programa de hoje ainda a gente vai ouvir a entrevista. Entrevista não, uma ideia trocada, um gravado aqui com o Ronaldinho Gaúcho sobre a eliminação do Brasil. E ainda temos o Potter na linha aqui para tentar um contato com ele. Vamos tentar um voo cego. E aí, Potter, tá por aí, queridão? Infelizmente, hoje não vai dar. Daqui no máximo 45 minutos ele tá entrando no ar aqui, beleza? Combinado? Bem ali na hora da Voz Brasil. Ah, vamos pro Bola nas Costas então, aí, doutor Alceu. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vamos falar aí, a gente tava comentando o Felipe Melo, né, doutor Alceu? Exatamente, doutor Felipe Melo, né, doutor Lelê? Deu uma declaração impressionante. É impressionante, cara, na saída na saída dele na zona mista, né? Zona mista. Aí os repórteres abordaram ele perguntando da violência do lance que ele foi expulso e ele deu a seguinte resposta, ele falou: não, se fosse pra ser violento, eu teria quebrado a perna do cara. Não. Isso é uma sutileza. Foi assim mesmo. Impressionante. É uma dama, né? O Felipe Melo é uma dama. É doce de sutileza de um caterpillar, digamos. Mas ele é jogador de futebol, gente. Não, mas o Kaká não responderia futebol, isso. Ah, mas aí é outra criação, entendeu? Eu faço ideia que seja outra criação. É outra criação. O Kaká, futebol é um jogo de contato, é um jogo de... Não, mas aí mostraram um lance, né, cara? Ele meteu o pé na coxa do... Por querer. É Robinho. Que nem ele fala, Robin? Criminoso. Pode ser punido também. Foi uma jogada típica argentina aquela ali, né, cara? Com todo respeito. Maldade. Olha assim, ó, o futebol argentino, por mais tosco que seja, não faria isso numa Copa do Mundo. Entendeu? O cara, um jogador argentino que faz isso numa Copa do Mundo é punido. É punido e não é mais convocado. Mas vocês sabem, né, que o Kaká... Nem o futebol uruguaio, que é mais viril que o futebol... Tanto que o futebol uruguaio tá na semifinal e o Brasil não tá. O Kaká chegou hoje no vestiário ali, depois do jogo, apontou o dedo bem na cara do Felipe Melo e disse... Poxa vida, cara. Ah, não! Cara. E ele derrubou a garrafinha de água ali que tava na lateral da Holanda, assim, e não pediu desculpa. Vamos. Não. Cara, ele roubou o sinal de internet do Dunga só pra entrar no Twitter ali, podendo intervalo twittar. E, cara, informação do Bola nas Costas, o argentino Montijo, o craque da Laú, aquele jogador que eliminou o Flamengo, vai foi contratado pelo Cruzeiro. Agora, e o Diego Souza também, né, doutor Lelé? Diego Souza, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Tudo lá em Minas Gerais, né? Tudo lá. É muito bom, doutor. Exatamente. O Grêmio vai jogar amanhã pela Copa da Hora. Pô, que legal. É o Grêmio Vasco. Pô, então depois da Espanha e Paraguai, a gente tem o jogo do Grêmio e Vasco. E o Inter joga domingo. Vamos lá amanhã. Amanhã a programação futebolística vai bombar na casa da Zona Sul lá. E o Avaí vai jogar com o Coritiba. O Avaí perdeu o Chamusca. O Chamusca foi pro Catar. Me diz que o Chamusca foi pro Catar. Mas que Catar, doutor Peter? Vamos ouvir o Ronaldinho, doutor. Vamos ouvir o Ronaldinho aqui então. O Ronaldinho Gaúcho que falou pra gente agora há pouco. Ainda no meio da tarde de hoje sobre a eliminação. Ele tava acordando. Só na festa, né? Só gandaia. Às 4 da tarde, tava acordando. Só gandaia. Aí, galera do Pretinho. Aqui quem fala é o Ronaldinho. Tô no prazer estar participando mais uma vez aí do Pretinho Básico. E a respeito aí do que aconteceu com a seleção, eu já esperava, né? Eu, pelo menos, já esperava, porque eu queria ter participado da Copa. Infelizmente, não deu. Nunca não me convocou. Acho que eu tinha muito a acrescentar na equipe. Infelizmente, acompanhando o jogo, não consegui cair e ficar de fora da transmissão, tive que assistir mesmo, né? E o Brasil, infelizmente, decepcionou, né? Acho que o Brasil pecou muito no meio de campo E não tinha ninguém que criasse, né? Por isso que eu digo, se eu estivesse na Copa, com certeza as coisas seriam diferentes. Acho que a partida que o Felipe Melo fez não foi muito legal, assim como a Copa inteira. Acho que se eu estivesse na meio de campo ali, com certeza ia ser diferente. Gostaria também de dizer que para 2014 eu continuo sonhando em encerrar minha carreira numa Copa do Mundo. E quem sabe conseguir então esse hexa que não venho já há duas Copas, né? A esperança é a última que morre. E espero também que o próximo treinador com certeza me leve para essa Copa que será feita no Brasil. É isso aí, mandar um abraço para todo mundo que está escutando aí o Bola nas Costas. Abraço pro Fetter e companhia aí. Abraço, valeu. Muito bem, com exclusividade para o Pretinho Básico, beleza, hein, Ronaldinho Gaúcho, meio que um desabafo, assim, sim, também. Sim, né, sim. Cara? Claro. E amanhã ou depois você vai ouvir isso em jornal, em revista, em site. E só teve aonde? Sem citar fonte. Aonde, né? Primeiro o sol aqui? Mas não interessa onde foi primeiro, o que interessa é que a gente pôde ouvir o cara. Não, cara, e tu viu que ele não poupou o Felipe Melo, né, meu? Tu viu que ele falou ali, né, do Felipe Melo. Mas também, né, cara, ele deve estar revoltado, né, porra? Sim. Pô, foi, jornal, né, italiano, ainda dentro do mesmo assunto, o Corriere dello Sport lançou possibilidades do técnico Leonardo no final da temporada italiana. Eu acho uma roubada. Eu acho uma roubada. Segundo a publicação, o Leonardo pode deixar o comando do Milan e estaria cotado, deixou, né, para substituir o Dunga como técnico da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Já o atual técnico da seleção poderá substituir o técnico da Fiorentina, o Cesare Prandelli. O motivo apontado pelo jornal é que o Leonardo não estaria satisfeito com o projeto do Rossonero para a próxima temporada e como o contrato com o clube termina em 2011, uma outra possibilidade é que o Leonardo, seja utilizado como dirigente na organização do Campeonato Mundial que será realizado no Brasil. Sim. Na verdade, o Milan não está gostando do projeto do Leonardo, né? Não é o Leonardo que não está gostando do projeto. E o próximo jogo do Brasil, da seleção brasileira, é contra a França. É, um amistoso em agosto, dia 11 de agosto. Ah, mas tá super emocionante esse amistoso. E o Brasil provavelmente já vai estar com o novo técnico, né? O Dunga vai sair e aí tem um mês pra achar um técnico. É, e aí o Clique RBS faz aqui as promessas do Brasil pra Copa de 2014. Eles projetam aqui uma futura seleção pra daqui a 4 anos. Olha quem que eles colocam aqui. O Felipe, goleiro do Corinthians. Ah, não! Não, calma. Isso aí são promessas. Vitor, né, cara? Clique RBS. Coloca o Vitor, cara. Vitor, cara. Pô, um abraço pro pessoal do Clique RBS. Os caras, eu sou muito colorado, né, mas o Vitor saiu. Pelo amor de Deus, cara. Felipe, cara. Nem leu o resto. Calma. Não, mas que isso, cara? Tá de brincadeira. Cara, o Cageu hoje... Mas isso aí... Mas que isso? Isso aí pode ser uma pesquisa, cara. Pode ser uma pesquisa nacional. Pode ser uma pesquisa nacional com um peso forte em São Paulo. E a gente não sabe a fonte, né? Não, isso aí não, e pode não ser editoria do Clique, sim, né, cara? Sim. Pode ser uma... pesquisa só vai dar jogador do Corinthians e do Flamengo. Tá, não, meu. Deixa o Maurício continuar. Começou mal, né, mano? Meu, mas não é pra polemizar, cara. Só tá falando de impossíveis nomes pra 2014. Calma, gente. Calma. Tá falando de impossíveis nomes. O Felipe também acha sacanagem, né, cara? Dupla de zaga. Aí. Mário Fernandes. E Breno, que é de São Paulo, que foi pra não sei pra onde. Na Alemanha. É. Aí. Alô, Silas. Bayern, né? Aí os laterais. É, alô, Silas. Um abraço pro Silas. Boa, Lelê. Obrigado. De nada, cara. Aí as laterais. Rafinha. Do Schalke 04, né? Na Alemanha. Rafinha também, que era do Rafinha Curitiba. Daqui, da Atlântida? Não, era do Curitiba. O Rafinha joga bem, cara. Não, o Rafinha é do Schalke. E na outra é o Diogo. O Diogo eu não sei quem é. Quem é o Diogo, lateral esquerdo? Do Diogo, Diego, que é esse cara. Não é. Quem é, alemão? Não sei. Também não sei. Meio campo, o Sandro. O Sandro do Inter. E que é do Tottenham agora, né? Sobrou, né, cara? Aliás, devia ter ido. Foi pré-convocado. Né? E joga muito mais. Jogou bem na seleção. O Josué, né? Jogou bem quando entrou. Aí mais um colorado, o Juliano. Isso é meio campo, tá? O Ganso, que deveria estar lá, né? É. E o Carlos Eduardo, ex-Grêmio, hoje o Hoffenheim. Mas não é atacante mesmo. O Carlos Eduardo? Tá aqui como meio. E o ataque é o André e o Neymar. Tá, mas eu botaria o Pato no ataque também, né, cara? Tem o Mário Fernandes aí também nessa lista. Não, já falamos. E aí eles colocam ainda no banco mais 5 opções. O Edilson, né, cara? O Rafael Toloi, Não sei quem é. Ele é Rafael Tolói, acho que é do Fluminense. Dodói. O Felipe Coutinho, que é uma revelação do Vasco. Mas esse é mentira. Esse o é mentira. Douglas Costa, que jogou muito bem no Shakhtar Donetsk lá. É, na seleção de base ele sempre jogou bem, né? Só no Grêmio. O Maílson também sempre jogou bem na seleção de base. O Dentinho do Corinthians. Não! E... Não, Wellington, fechar, Maurício. Wellington Silva. Wellington Silva. Quem é o Wellington Silva, cara? Quem é esse cara, hein? Eu acho que é do Fluminense, não é do Fluminense também? Cara, eu acho que ninguém sabe quem é. Daqui a 4 anos a gente vai saber quem é. São promessas, né, cara? Deve ser uma gurizadinha bem nova. Não, hoje, daqui a 2 anos aparece um novo, anos, né? Claro. Daqui a 2 anos aparece um novo Neymar. Não, 17 anos. 6 meses antes da Copa vai aparecer um novo. Isso. E todo mundo vai querer. Faltou o Gilberto Silva aí, né, cara? Ô meu, olha só, tem aqui por falar no Clique RBS, essa lista aí tá no Clique RBS. Um abraço pros veteranos. O vídeo que nós gravamos, nós vamos continuar fazendo os vídeos. Vamos. Até o final da Copa. Vamos! Pessoal do Clique RBS lá disse, se vocês quiserem continuar aí fazendo os videozinhos pra nós e tal, então dá uma olhada lá. O vídeo de hoje é a Rodaica dando a morta sobre a desclassificação do Brasil num lapso, num rasgo de lucidez futebolística. Matou a palma. A Rodaica entregou a morta pra galera, então dá uma acessada ali, tá bem na capa do Clique. Cliquerbs.com.br. Beijo pra Elisa, que vem sempre aqui filmar e tal. Um beijão pra ela. Pô, pra toda a galera do Clique. Ô, cara, falando em mulher, falando sobre futebol, cara, a esposa do KG, a Andressa, comentou com a gente lá no jogo, quando já tava se assim, encaminhando pra prorrogação, que ela queria pênalti. E aí eu comentei com a gente, cara, é impressionante a popularidade da decisão por pênalti nas mulheres, né, cara? É, né? Verdade. Todas as minas querem decisão por pênalti. É que mulher é movida a emoção. Claro, né, não, mas eu acho lindo. Mulher quer gol. E pênalti é mais fácil ter gol do que não. E outra, é mais emoção, porque é só numa partezinha do campo, só chutar gol. Pra elas, futebol era batida. Tu acha que as mulheres ganesas hoje estão querendo pênaltis? Gol. Assim. Não. Eu acredito que não. Não, acho que depois dessa sexta-feira, Black Friday, como eles chamam, né? Mas sabe que tem uma coisa que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo, né? O Mick Jagger não está torcendo por você. Ô, meu, deixa eu dar um conferes aqui pra ver como é que tá a Rádio Nacional aqui pra gente ver o horário, peraí. 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Tamo bem. Posso dar uma notícia boa? Pô, tá aí, Lelê. Manda bala. Deixa eu fechar com chave de ouro essa minha participação. Pô, muito aqui, obrigado, hein, Lelê. Já recebi comentários e telefonemas torpedos aqui da direção. Obrigado, velho. Da direção. O pessoal gostou da tua participação, hein, Lelê. Estamos à disposição, cara. Mas eu queria informar a todos que está confirmada a participação do Kings of Leon no SWU, que ele festival. Em Itu. Então dizendo que o Sublime também. O novo Sublime. É o Sublime with Rome. É legal esse Sublime novo. Cara, depois que o Sublime acabou, eles fizeram uma outra banda chamada Long Beach Dub All Stars. Isso que é uma banda muito legal. Isso aí. Tira esse toque. Que eles sempre convidaram vários vocalistas, entendeu? Mas o Kings of Leon já deu um up no festival. Demais, né? Demais. Vai ter Dave Matthews Band. Dave Matthews Band e Incubus. Não, Green Day não, né? Linkin Park. E tem mais uma atração grande. Pixies, isso aí. Incubus, falou? Incubus. Tá, e aí, meu? Lê isso aí, tchê. Por quê, cara? Porque foi tá na hora, é pra mim? Notícia. Vai lá. Ah, então, Destilaria do Alasca lança vodka com sabor de salmão defumado. Eu tenho que lamentar isso aí. Depois de experimentar em torno de 50 receitas, o dono de uma destilaria na Alasca diz ter finalmente achado a ideal para fazer a sua vodka com sabor de salmão defumado. Que legal. Toby Foster está distribuindo a bebida em bares e restaurantes do estado gelado e em alguns outros dos Estados Unidos. Aí tu toma com uma batatinha, né, cara? Um gole de vodka. Claro. Ele espera que a vodka faça sucesso, depois de lutar por muito tempo para achar a dose certa do sabor de salmão. Vocês gostam do sabor de salmão? Claro. Nossa, salmão defumado. É bom, né? Cheirosinho, é bom, né? É bom. Bacalhau. Especialmente também. O salmãozinho cru. É bom o salmãozinho cru, né? Salmãozinho eu prefiro bacalhau. Né? Bem cruzinho. Eu prefiro mais assadinho. Peraí, vamos ver a hora, galera. Só um pouquinho. Ih, vai tá começar, na hora, já começar. Era. Vai começar a Voz do Brasil. Tchau, ficamos, Lelê, ficamos por aqui. Obrigado, Lelê. Obrigado, Brasil, pela audiência.